contribuições, estamos dentro de fazer esse processo, e é por isso mesmo que eu designei esta minha conversa, tanto o título, Encontro de Análise, Folha de Contribuições para o Processo de Reconhecimento dos Terrenos Rurais Comunitários. Nós recebemos este documento, portanto, do Ministério do Ordenamento do Território e Habitação. Achamos que tínhamos que partilhar essa informação com todos para podermos, portanto, exercermos a nossa cidadania participativa, enfim, para enriquecermos esse processo. Esse documento já está em posse dos colegas. Acho que não vamos perder muito tempo. Vou ler muito rapidamente aquilo que nós recebemos. Não corrigi, porque apresenta também alguns erros ortográficos, de construção frásica, imagem. Acho que o essencial não é ali. O essencial é nós vermos o que é que, para o processo de reconhecimento das terras rurais comunitárias, é importante nós, portanto, apresentarmos. Então, é assim, nas disposições gerais, tá? Processo de reconhecimento da ocupação, posse e direito de uso e fruição de terrenos rurais comunitários. Mas antes, portanto, de continuar, permita-me que faça um ponto prévio, por uma razão muito simples. Primeiro, o contexto que nós estamos a viver apresenta alguma abertura no diálogo e proximidade entre os decisores públicos e a sociedade civil. Algumas aberturas. E nós falamos, e estou a usar aqui até já uma, não sei se é chamada de atenção ou não, do nosso amigo Marco Aurélio, que está ali, não sei se é pela primeira vez que está nesta casa. Não. Então já é uma pessoa conhecida. Muito bem, essa abertura então, essa janelinha que se abriu, temos de aproveitá-la ao máximo, né? para não desperdiçarmos, portanto, algumas oportunidades que temos nesse contexto. Outra questão é que a sociedade civil tem o mérito de ser protagonista no questionamento sobre a justiça fundiária no campo. Acho que isso é indubitável, sobretudo justiça fundiária em comunidades tradicionais. Esses questionamentos também se têm estendido ao nível daquilo que é o desenvolvimento, a segurança de posse, a governação do espaço rural. Portanto, é mais a sociedade civil que se bate com essa situação, que questiona, interpela. Então, qual é, que políticas existem em matéria de desenvolvimento comunitário, sobretudo com foco em territórios comunitárias. Para tudo isso, o que eu devo dizer é que não sabemos em concreto o que é que o Executivo pretende com a titulação, portanto, das terras rurais comunitárias. Não temos aqui alguém que represente a instituição ou instituições com competência para o efeito, mas sabemos que temos um programa designado Minha Terra. Esse programa, eu não tive acesso a esse programa, tenho apenas a informação de que existe. Não sei o que é que está lá por dentro. Pedi, mas também ainda não me foi fornecido. Portanto, mas eu digo, não sabemos em concreto o que é que se pretende com a titulação, com esse processo todo. Se de facto o foco principal será o desenvolvimento nas terras rurais comunitárias, e esse desenvolvimento que não pode ter lugar em contexto de insegurança de posse, todos nós sabemos. E essa insegurança de posse não é devida apenas por falta de titulação das terras rurais comunitárias, também acho que isso é consensual, mas também porque, ou pelo facto de o próprio Estado ser o proprietário dos recursos naturais, e muitos deles, portanto, como sabem, quando o Estado achar que um determinado recurso natural é estratégico, portanto, chama-se o direito de uso do império, né? Ou seja, o poder de império para depois expropriar as comunidades, o que de alguma forma choca com aquilo que é a lei de terras, porque o processo de desafetação das terras rurais comunitárias, isso ia depender, em princípio, das terras rurais comunitárias, mas pronto, isso é lei, a Constituição diz uma coisa sobre expropriação por utilidade pública, é isso que vai acontecer. Portanto, a insegurança pode estar associada a muita coisa, não é só apenas a titulação ou a falta de titulação nas terras comunitárias. E a outra questão também que me preocupa é o facto de o Executivo ter abraçado, a meu entender, aquilo que é a teoria do crescimento económico. E por que que eu falo em crescimento económico e não desenvolvimento económico? Por razão muito óbvia. Se olharmos para o Plano de Desenvolvimento Nacional, plano, é isso. Sim, o PDN, PDN 2018-2022, procurei vasculhar um pouco aquelas políticas e programas sobre o desenvolvimento, sobre políticas que têm a ver com o desenvolvimento territorial também, a população em si. Bem, o que se pretende, em resumo, é a constituição de polos de desenvolvimento, polos de equilíbrio e corredores de desenvolvimento a nível do país. Ora, em contexto de desenvolvimento sustentável, criar um corredor de desenvolvimento ou polos de desenvolvimento, isso colide exatamente com os valores do desenvolvimento sustentável, que deve ser um desenvolvimento, portanto, integrado, né? Que não pode excluir nem criar corredores, criar certos desequilíbrios, não é? Há polos mais desenvolvidos, há províncias mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Vocês podem ver isso no PDM também. Bem, as políticas de desenvolvimento territorial, sobretudo na componente de coesão territorial, não são claras mesmo. Eu achei isso em relação aos fins que se pretende com as comunidades tradicionais. Até releva-se mais comissões de moradores do que terras rurais comunitárias. É só uma questão de nós olharmos um pouco para esse PDR de 2018. Portanto, então o nosso questionamento é esse. Não podemos olhar às cegas aquilo que é a legislação. Aquilo que é a legislação. Portanto, é preciso termos uma visão um pouco mais holística quando tratamos, portanto, das terras rurais comunitárias que devem ser tituladas. O que é que queremos proteger, o que queremos defender? Isso para nós é mais importante, não simples titulação. Só que da parte do Executivo, isso é que eu, em todos os instrumentos, quer normativos ou políticos, não encontrei. E o que é mais engraçado é que para o desenvolvimento ou a melhoria de vida, e há o aumento, digamos assim, da autoestima das comunidades locais, o Executivo atira, portanto, essa responsabilidade à sociedade civil. Não sei se conseguiram ler isso também. Cabe à sociedade civil, portanto, a responsabilidade de melhorar as condições de vida e autoestima das comunidades locais. Está lá escrito. E como é que isso vai ser? Através, portanto, a sociedade civil vai beneficiar de 160 pequenos projetos. Esses pequenos projetos, portanto, é que devem ajudar, portanto, a melhorar a vida nas comunidades rurais. Ao Estado caberá apenas é produzir um regulamento de apoio aos projetos. Um regulamento para depois ver como é que a sociedade civil poderá se habilitar a ter acesso a esses 160 pequenos projetos. Isso está lá no documento oficial. É muito engraçado, portanto. Porque para mim, quando se fala de desenvolvimento, não há desenvolvimento rural, não há desenvolvimento urbano. É simplesmente desenvolvimento. Ok. Mas esse é apenas um ponto prévio, meus caros amigos, para fomentar um pouco a conversa, não é? Não estamos só agarrados àquilo que é a lei, mas outras coisas mais que devemos ter em conta para contribuir nesse processo. Portanto, o artigo 1 diz assim: competência para organização e instrução do processo. Tá, não há vírgula aí. Tá, não, isso para mim não, já sei que é falta. Portanto, está mesmo assim, competência para organização e instrução dos processos de reconhecimento. Eu copiei mesmo assim também, porque está assim. O processo de reconhecimento da ocupação, posse e direito de uso e fruição do terreno rural é organizado, estou atrasado aqui, é organizado e instruído pelos serviços competentes do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, que depois o submete à decisão da autoridade competente. Temos de prestar muita atenção. A organização e instrução desse processo, até aqui no artigo 1, concorda exatamente com aquilo que o espírito e a letra geral já sabemos, né? Portanto, é competência mesmo do próprio IGC, está correto, que depois o submete ao órgão competente. Eu depois faço isso, começa com a competência para a organização, instrução do processo, a competência. Para mim, o primeiro seria o objeto do próprio reconhecimento. O que está em verde, isso é meu. O primeiro questionar, estamos no processo. O objeto do próprio reconhecimento, qual é? São objeto de reconhecimento por titulação, os terrenos rurais das comunidades de família, como está ali. Os terrenos rurais comunitários abrangem os espaços para habitação, agricultura, caça, pecuária, corredor de transumância para o acesso de gado, atravessadores, sujeitos ou não ao regime de servidão, utilizados para aceder à água ou às estradas ou caminhos de acesso aos aglomerados urbanos e cemitérios para outras atividades, enfim, tudo isso. Portanto, isto são minhas considerações, isto está em verde. Portanto, o documento que recebemos começa com quem vai organizar e instruir o processo. E, a meu entender, seria qual o objeto desse reconhecimento. Mas não queremos discutir isso. Depois, seria a finalidade, portanto, do reconhecimento. Isso tinha a ver um pouco com o que é que se pretende quando queremos titular. O Estado reconhece, para respeitar, valorizar a identidade, o reconhecimento visa ainda a garantia da sustentabilidade, Isto são minhas considerações, portanto. Então, e depois, o terceiro artigo, a nosso entender, seria o órgão competente para o reconhecimento, que não existe. Portanto, nesse documento que recebemos do Estado, aqui pelo menos já deveria sugerir qual, pelo menos, quem é o órgão competente para efeito do reconhecimento. Não existe. Bem, o quarto. Mas isso tinha a ver conosco também, caracterizar um pouco o próprio processo, porque ainda não recebemos. Vamos depois ver no registro predial, nesse documento, que se questiona quem vai pagar, não é, quando se levar o documento para o registro predial desse documento, está mesmo ali. E depois então viriam as fases do processo, portanto isso fica de parte, não tem nada a ver, isso é minha opinião. Isso é a minha opinião. E por que nós falamos em constituição de brigada de delimitação do IGCA? Isso, no fundo, já está lá na lei. Porque a iniciativa de reconhecimento das terras rurais comunitárias não é iniciativa das próprias comunidades. É iniciativa do próprio Estado, que já reconhece a partir da própria Constituição. Então, e é por isso mesmo que o Estado chamou a si essa responsabilidade também financeira, portanto, de assumir os encargos financeiros para esse processo de reconhecimento, que só se concretiza através da titulação. Portanto, para mim, não faria sentido. Portanto, a primeira coisa seria a constituição de brigadas para efeito de delimitação, e quem o faria seria o próprio IGCIA, porque é o órgão técnico para o efeito. Depois seriam as ações preparatórias das comunidades. Essas ações, portanto, no ponto 3, preparatórias, vão desde a sensibilização através da massificação da informação sobre o processo em si, a capacitação sobre a legislação fundiária e não só, o uso sustentável dos recursos, até a auscultação prévia das autoridades do poder tradicional, que é uma condição sine qua non, portanto, para a intervenção até lá por as comunidades. Portanto, e sobretudo tendo em conta os aspectos coreográficos. E depois começava-se então com a aplicação do DRP. Mas isso, não nos atenhamos muito a isso, porque isso é não se entender. As ações de poder serão realizadas por ONG escolhida diretamente. Ok. Bem, vamos para aquilo que é o documento oficial. O artigo 2. As fases. O processo de reconhecimento é integrado pelas seguintes fases. A linha A. E eu vou pedir a alguns colegas que são juristas, sobretudo aos homens, para começarmos a... Esse é o documento que veio de uma instituição do Estado. Começarmos a ver a partir mesmo da forma em si, como se constrói, portanto, as próprias fases. Portanto, está assim, assim mesmo, não havia um aqui, nem nada, está assim. Então, a linha A, apresentação do requerimento pela comunidade interessada. Está vermelho são os meus questionamentos. Comunidade interessada. Apresentação do requerimento pela comunidade interessada. Portanto, não é o Estado que desencadeia esse processo para o entendimento disso. Depois, sensibilização à linha B. Realização do diagnóstico popular participativo, de repente, não sabemos. Então, depois a linha D é delimitação, informação de parecer dos serviços e demais entidades. E parecer dos serviços e demais entidades. Está primeiro também porque não sei, acho que as leis têm de ser muito mais claras, porque aqui não sabe que entidades são. Está ver? Pois, eu não sei, eu estou apenas a apresentar aquilo que está. Não sei se os questionamentos, do ponto de vista metodológico, ficam para algum momento como tem sido, ou então para cada apresentação nós já podemos fazer algumas considerações. Qual a metodologia? Eu vou depender daquilo que é a prática da instituição. A ideia é colhermos contribuições, acho que na medida que vai falando, podemos ir intervindo antes que as ideias não voam. É isso que querem. Então, a ser assim, ok. Ou vamos fazendo anotações depois? Não, tá bom. Vamos interagir. Vamos já interagindo, né? Sim. Tá bom. Então, a interagir, se for assim, vamos já recuar um pouco. O artigo 1 começa assim. Ele começa. O processo é aqui, né? Okay. Processo de reconhecimento da ocupação posse e direito de uso e fruição de terreno ou das comunidades. Disposições gerais. Começa assim, oficialmente, no momento. E depois isso não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver convosco. Mas sim. Tem a ver com as contribuições que o Bernardo sim, coloca. Sim, com os meus entendimentos. Eu penso são pertinentes. Eu penso que são pertinentes e podemos analisar, talvez falta alguma coisa que podemos... O primeiro artigo do documento oficial começa com a competência para a organização e instrução do processo de reconhecimento. Começa com a competência para a organização desse processo. Isso é inquestionável, porque a intervenção em terras rurais comunitárias é da competência do IGCA, não é? Isso todo mundo já sabe. Agora, para o meu entendimento, portanto, o primeiro artigo é o objeto de reconhecimento. Processo de reconhecimento. Qual é o objeto de reconhecimento? Também já sabemos que são as terras contidas, também é óbvio. Mas ainda assim, nós trabalhamos com as comunidades. Aliás, esse documento tem de ser o mais explícito possível, para que não crie mais equívocos se em terras rurais comunitárias. O que é que deve ser objeto de titulação? Porque há aqueles corredores de transumância que uns acham que não sei o quê, os caminhos, tudo isso. O que é que se deve reconhecer em si? Então, eu considerei assim que, se calhar na estruturação, primeiro íamos começar com o objeto de reconhecimento, não é? Que é isso que está ali. Depois, para a finalidade do reconhecimento, tendo em conta no ponto prévio aquilo que falei, porque aqui muitos questionam, bem, então basta título, isso é suficiente para garantir a segurança de posse, o desenvolvimento da própria comunidade. Então, que entendimentos é que temos sobre essa matéria? O Estado vai titular tendo em conta o quê? O que é que ele pretende, no fundo? Proteger, não é? Garantir a segurança de posse? Sim. Então, são esses questionamentos. E isso não está claro em nenhum documento, quer político, quer normativo. Já falei há bem pouco tempo, portanto, do PDE, não é? 2018-2022, vai escolher tudo aquilo. A gente não sabe o que o Executivo pretende com o reconhecimento das terras rurais comunitárias através da titulação. Qual é o fim último? Não está lá. Valoriza até mais as comissões de moradores do que as próprias comunidades. E atira para o desenvolvimento das terras, das comunidades, a sociedade civil através daqueles projetos que eu disse. 160 projetos, pequenos projetos, e que o Estado deve apenas produzir regulamentos para que as pessoas tenham acesso a esses financiamentos. Portanto, então, qual é a finalidade? No fundo, o que é que se pretende com a titulação? Então, eu acho que isso também seria motivo de questionamento, portanto, nessa influência desses instrumentos. Então, e também que ficasse já claro nesse documento, qual é o órgão competente para efeito de reconhecimento, porque as competências não se presumem, só existem órgãos concedentes. E se nós vasculharmos esse documento lá para fim, vamos depois entender e vamos também questionar se esse documento foi feito exatamente por um secretariado com legitimidade para o efeito ou não. Depois começa a misturar muita coisa entre reconhecimento e concessão. Depois vamos lá chegar. Então, eu acho que se queremos hoje, cada um tem suas ideias próprias. Então, depois disso, caracterizar um pouco esse processo, tendo em conta porque se está a pensar que isso tudo depois vai para o registro, não é predial. E alguém já questionou. Aliás, aqui mesmo o próprio documento que vem do Ministério do Ordenamento do Território, já quem fez esse documento já está a questionar quem vai assumir esse pagamento. Vejam, quando já sabemos que o princípio é da gratuidade. Tá? Então todo o Estado é que tem que assumir, já não se questiona. Então que fique claro também nesse documento, se, não é como estamos a falar do processo. Então que isso não se subentenda ou não nos socorramos mais de outra coisa. Quando se fala do procedimento, processo. Então isso também é que ficasse um pouco já claro ali. Depois nas fases do processo, para mim, exatamente. Não é a comunidade que tem que requerer, a comunidade interessada. Não, esse processo está claro, a iniciativa. É o Estado que quer reconhecer. E é o Estado que vai assumir todas as despesas. Então, o órgão técnico é que tem que constituir as brigadas, a semelhança, portanto, do que acontece com, e isso está também já na lei de terras e no regulamento, a semelhança do que acontece com as suas intervenções para efeito de concessão em terreno rural, constituição de brigadas. Aqui também seria o próprio órgão técnico, portanto, a constituir brigadas para efeito de delimitação. Então, e depois entraríamos com as ações preparatórias das comunidades, porque já sabemos também, pela experiência que temos, que às vezes quando chegam pessoas estranhas na comunidade, começa a dizer, olha, os invasores estão a vir de novo, então saem as katanas, temos de evitar isso. Que fique claro aqui, é bom nesse processo, nessas fases, entrar a essas ações preparatórias das comunidades. Essas ações preparatórias das comunidades devem se traduzir em quê? Portanto, a sensibilização, olha, vão receber as brigadas para efeito de delimitações, vão dar formações isso vai ser assim, vai ser, não sei, enfim, a capacitação, massificação da informação sobre o processo, a capacitação, o uso, enfim, para que as pessoas não. E então depois entrávamos para a aplicação já do DRP. Portanto, essas. Depois, questionarmos, portanto, as competências de quem? As ações preparatórias serão realizadas. Para esse documento, essas ações são da responsabilidade do IGCA, essas ações preparatórias. Mas, para o nosso entendimento, essas ações preparatórias serão realizadas por ONGs ou então outras instituições, portanto, especializadas, que lidam direto ou de forma indireta com questões que têm a ver com terras também. Desde que, credenciado, como é uma competência exclusiva do IGCA, já sabemos, desde que credenciadas as instituições pelo IGCA. Então, isso também é bom que fique claro aqui. O IGCA colocou no debate. Então, o processo de reconhecimento é integrado pelas seguintes fases. Bem, isto já é do próprio, aqui, o próprio Estado entende assim. É um documento oficial. Está assim. O processo de reconhecimento é integrado pelas fases seguintes. Primeiro, a linha A, apresentação do requerimento pela comunidade interessada. Recuei para ouvir as vossas intervenções. Sim, sim. Portanto, depois de sensibilização, é só o artigo oficial já. Depois, realização do diagnóstico rural participativo, depois de limitação, formações e pareceres dos serviços e demais entidades que devem ser consultadas sobre o pedido. Eu acho que aqui isso fica muito. É bom que se diga já aqui, ou um pouco mais, não sei o quê, ou abrir mais, ou dizer bem, as entidades para efeito de informações e pareceres, não sei o quê, tá, são X, X discriminados já aqui também, mas não é isso que veio. Depois vem a apreciação do requerimento e aprovação, ou indiferimento, isso levanta muitos questionamentos. Aqui, nesse ponto, tem uma contribuição, principalmente dos nossos colegas do AMPA, que têm estado a trabalhar com essa temática de terras, e para este ponto eles dizem e recomendam que, por uma questão de otimização de recursos por parte do IGCA, que se deveria suprir as alíneas D e G, ou uma ou outra, porque o IGCA vai entrar em vários momentos, entra na delimitação primeiro, na linha D, depois vai ter outro trabalho na demarcação definitiva, então eles aconselham que seria melhor suprir as alíneas D e G e o processo de delimitação que deve obedecer a linha D? A linha D e G. Okay. E dizem que assim o processo de delimitação que deve obedecer parâmetros participativos fica sob a responsabilidade da administração, não é municipal, e o IGCA fica apenas com a responsabilidade de demarcar. Ok, aqui está também a observação deles, ver com o IGCA se estes terrenos serão demarcados ou não. Para reforçar este ponto, IGCA simplesmente a volume de trabalho para fazer é. IGCA vai levar os próximos 50 anos para fazer. Então, será necessário de suportar as administrações municipais para recolher e fazer os cadastros. Este processo do diagnóstico participativo tem de ser feito pelas administrações municipais. E também no, nos novos acordos, as novas transferências das responsabilidades para outros níveis de governação para os municípios. Isto foi, a gestão das terras foi claramente visto como uma responsabilidade do administração municipal. Mas, claro, isto tem de ser claro, mas tem de ser também claro que IGCA é a órgão para receber estas informações e oficializar estas. Tem de entrar no cadastro global, hein? Estas informações, mas a recolha da informação sobre a supervisão do IGCA nunca vai ter realmente a capacidade e as equipes necessárias para fazer este trabalho. Mas so, eu acho que parece que no, artigo 1 ou no preâmbulo do deste regulamento, isto tem de ser claro, hein, que a gestão das terras é uma tarefa do administração municipal ou da autarquia, mas com a apoio e supervisão, suporte técnico e também a fluxo de informação tem de voltar para a IGCA, porque a IGCA é preciso. em princípio, posso dizer alguma coisa? Desculpe, sim, estava a puxar. Eu acho que esta iniciativa é muito boa e bem-vinda, porque aqui dentro há, de facto, um reconhecimento do lobby, do Red e parceiros, Shane, as ONGs, porque o facto de ter o diagnóstico participativo foi, de facto, segundo artigo, mas o artigo mais importante. Mas estou de acordo com o Bernardo que, de facto, isto tem de ser esclarecido, hein? Tem de ser. Se não tem um regulamento separado, hein? Os princípios têm de ser colocados ali, hein? E todo o trabalho feito pela DW, Visão Mundial, FAO, para criar os manuais, e porque tudo isso está bem desenvolvido agora. E o pacote, como fazer a diagnóstica participativa, já, eu acho que o facto que foi incluído aqui, né, é um reconhecimento que quero aproveitar esta ferramenta. Sim. Mas os princípios têm de ser recordados. Exatamente. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais contradições, porque, de facto, o problema é uma competência exclusiva do IGCA, a intervenção das limitações. Então, mas como não estamos a participar já diretamente nesse processo e eles querem as nossas contribuições, em princípio, queriam que apresentássemos já dentro dessa semana. Mas pronto, mas falamos com eles e então até dia 25 teremos mais um encontro, mas vai ter lugar lá na sala da União Europeia. E vamos ver se antes do dia 25 alargamos mais um pouco a conversa. Então, nesse caso entram outros mais, e a questão mesmo, os conceitos de demarcação para os terrenos rurais comunitários, meus amigos, isso aqui nem faz sentido. Por marcos, como naquelas fazendas coloniais, isso já as pessoas é que não querem, porque eles, e depois falei com os homens da OKD que trabalham com as comunidades do SAN e não só, eles dizem sim, mesmo o reconhecimento tradicional das fronteiras entre diferentes comunidades, eles dizem não há nenhum problema de ir para um ou outro, ou, enfim, apanhar uma coisa ou outra, não pode existir mais. Mas parece que aqui vale a pena utilizar a palavra cadastro para indicar que estes têm de ser recordados e mapeados. Como este mapeamento está transferido para o terreno atual, parece que vai ser diferente em diferentes. Mas o princípio de marcação é importante, mas também é relacionado com o cadastramento que vem do processo participativo, hein? Claro, porque quando falamos de demarcação, estamos a dizer é colocar marcos. E eles nem têm dinheiro, nem recursos. Já estamos a dizer que não têm dinheiro. Well, disseram-nos que têm dinheiro, mas não têm recursos suficientes, têm uns ou mais. Não sei. É mais fácil, realmente, se isto está cadastrado com GPS e sempre pode voltar em 15 anos ou 50 anos no futuro e esta informação sim, está guardada. Permanece, exatamente. É. Mas o que estamos agora aqui a discutir é exatamente para as terras rurais comunitárias, esse discurso, esses conceitos de demarcação, isto aqui é tudo. Vai continuar assim ou não? Porque eu sou apresentado, porque eles estão a dizer, ver o IGCA se estes terrenos serão demarcados. Depois, celebração do contrato de reconhecimento. Celebração do contrato de reconhecimento. Eu questionei, não sei por que não menti aqui a vermelho, mas celebração do contrato de reconhecimento, isso não existe. Para mim, não deve existir. Não há nenhum contrato de reconhecimento, porque o reconhecimento das terras rurais comunitárias me parece ser mais um ato político, tá vendo? Do que um contrato entre o Estado e as comunidades. Por isso é que o Estado, desde a própria Constituição, a própria legislação fundiária, assume esse reconhecimento que até os recursos financeiros é o Estado que vai dar. A iniciativa é do próprio Estado. Então, que tipo de contrato é que se vai celebrar? E em nenhuma, propus também em todas as cláusulas sobre a legislação fundiária, não há nada de contrato, celebração de contrato de reconhecimento, não existe. Mas o de emitir um título é uma. Vai envolver o Ministério do Justiça e o Conservatório. Isto vai levar muito tempo para as próprios títulos. Parece que podemos colocar ali, em vez de contrato, alguma coisa para o reconhecimento. Esse contrato aqui, a expressão, a celebração do contrato, por mim, nem faz sentido, nem enquadramento. Não faz sentido. Aliás, isso vai criar mais burocracia. Não faz sentido, pelo menos do ponto de vista do enquadramento técnico-jurídico, enfim, ou jurídico-legal. Celebração não. A legislação fundiária não prevê contrato para o reconhecimento. Isso é óbvio. Depois, outorga do título de reconhecimento. Vai, isso é óbvio. Inscrição do reconhecimento a favor da comunidade no registro predial. Não. Sim. Relacionado com este ponto, uma coisa bastante importante que eu acho que tem de ser introduzido é que aprofundar a volta da representação da comunidade para acertar que uma sopa que muitas vezes nomeado pelo governo que não e nós vimos que o próprio governo está a retirar muitas sobras que não são legítimas. Mas, está lá, mas quem tem autoridade para reconhecer, para falar no nome da comunidade? Eu acho que isso está um pouco mais lá para frente, ela. Ok. Está um pouco mais para frente. Ok. Yeah. Mas tem de acertar que as mulheres têm uma voz igual? Isto tem de ser mencionado, na minha opinião. Mas entrava em que artigo? Em que fase? Eu não sei. Eu acho que. Porque ainda não chegamos no. Se calhar não deve ver. Não, eu li com cuidado isto já quando recebi. Eu conheço o documento. Mas. Desculpa. É melhor nas fases de tempo. Então, o Ala pode sugerir isso. E para nós reunir todas essas ideias. Eu só quero mencionar isto, hein? Porque em condições normais alguém tinha que escrever isso. Por isso é que eu deixei. Há espaços brancos. Isso era mais para depois introduzir. Yeah, mas isto será recordado. Ah, e as ideias não serão perdidas. Tá, muito bem. Mas. Yeah. Como eu tenho de sair, se posso aproveitar um momento. Aproveita. Só para dizer que eu acho que em artigo 6, para entregar o papel dos ONGs, eu acho que nunca será aceitado, hein? Este? Não. Seis? Não, onde foi mencionado o papel dos ONGs? Eu acho que as organizações da sociedade civil que estiveram envolvidas em não fazer o próprio cadastramento, mas está a ajudar as administrações municipais neste processo. Eu acho que o papel da sociedade civil e ONGs e até parece que empresas privadas no futuro, eu acho que onde pode. Yeah, aquela. Yeah. Sim. Eu acho que a ONG tem um papel de suportar administrações no. Neste processo, eu acho que ONGs, sector privado, outros podem ser engajados para suportar as administrações locais. É, a ideia em vez de, é em vez de dizer que o Jay-Z faz, né? Eu acho que isto vai chocar realmente. Ah, então. Não sei qual é a sua. Eu não sei se estamos com todos uniformizados no mesmo documento ou não. É o mesmo. Não está mencionado aqui. O artigo 6º não é competência. Não. É delimitação do terreno. Não, eu estava a ligar para esta. Não, isto é meu. Yeah. Só não meti a verde. Ah, isso é teu. Isto é meu. Isto é que nós sugerimos que as ações preparatórias sejam realizadas por ONGs nessa matéria. A minha sugestão é que. Porque eu gosto realmente de identificar o papel dos ONGs e outras entidades, mas para suportar as administrações na realização. Porque eu acho que o governo não vai deixar as ONGs para. Não, e tem razão. Ali. Porque eles não queriam, portanto, que essa competência está aí atrás. Seja assumida por. Eles querem que seja o próprio IGCA. Vamos ver. Mas não, em vez de IGCA, eu acho que tem que ser. Administração dos Estados. Ah, essa é a sugestão. Sim. Yeah, mas o papel dos ONGs é para suportar as administrações. Suportar o. Suportar as administrações. Sim. Exatamente. Não, acho que é importante ser. Para ser mais local. ONGs e empresas privadas pode ser. Sim. Pode suportar isso. Porque aqui estamos a falar. Porque, bem, nós estamos num contexto que nós já dominamos. As próprias administrações municipais. Nem vale para não falar das administrações comunais. Não dominam a legislação fundiária. E quando falamos de ações preparatórias, não estamos a falar também só da legislação fundiária. Estamos a dizer como é que as próprias comunidades devem lidar com o seu patrimônio, porque o risco não é só da invasão do empresário que vai lá ocupar. Temos também o risco climático, que vai estressar aquilo que era a fonte de meio de vida dele. Quando escassear a água, vai lutar com aquele, como é que vai ser? Portanto, temos de ter aqui instituições, de alguma forma, com alguma experiência. É claro, tem de trabalhar com a administração, não é? E passe essa mensagem às comunidades, nas ações preparatórias. Yeah, poderia ser a administração municipal de parceiros, se calhar depois abrir um parênteses. Que parceiros serão esses? Né? Talvez os ONGs, empresas privadas, clubes da cidade de restaurante. E eu até sugeri isso, porque isso aqui não pode avançar assim, tem que ser enriquecido. Por causa mesmo do PDN. Porque PDN, está claramente que a responsabilidade de desenvolvimento. Sim, o Estado diz assim, a parceria com a sociedade civil visa dinamizar, ele diz assim, dinamizar a sociedade civil para que elas ajudem a melhorar as condições de vida das comunidades locais e elas ganhem autoestima, está lá. Através de quê? De financiamentos que são na ordem de 160 pequenos projetos. Então. Parece que ali no artigo 2 que fala sobre a demarcação ou a diagnóstica participativa, o papel dos ONGs pode ser inserido. Hein? Mas a gente pode continuar, porque está para sair. Tem outras considerações, né? Não, eu por enquanto já posso. Bem, mas sobre o processo em si, esse requerimento, eu já disse que isso não faz sentido. Aqui, Bernardo, o requerimento dirigido, esta parte vermelha dirigida à autoridade competente, IGCA, a administração, é uma observação da sua? Não, o que está. Não, isso assim, tudo não é deles. Agora, o passeio vermelho também é deles. Eu, tudo que está aqui é deles. A recomendação dos. Eu só pintei a vermelho para dizer que eu não concordo com isso. A recomendação mesmo é que seja dos nossos colegas, que pelo menos estão mais familiarizados com esta temática e que partilharam connosco as lições do projeto. Sim. É que o requerimento deve ser dirigido à administração municipal e fazendo futurologia às autarquias locais. Porque não é só falar de administração, porque até lá já existem, a nível do município, já não vai ter a representação da administração do Estado, representada pela administração municipal. Vai ser o autarca. Portanto, dirigido a... Não, ali tem que ser mesmo a autarca. Se realizarmos as eleições autárquicas em 2020, significa dizer que só esse ano é que pode acontecer com as administrações. Doravante já não vai ser com a administração, mas ser com a autarquia. Onde vimos? Há aquela questão de que a autarquia vai ser gradual, né? Exatamente, tem isso. Mas isso tem... E sabe para quando? Não, por isso está... Por isso estou a dizer, 10 anos. Por isso estou a dizer que vale a pena colocar a administração e autarquias. Ou autarquias. Exatamente. Que provavelmente poderão não ter autarquia. Correto. Isso é claro. Agora, a ideia de não ser o IGCA prende-se com o fato de que a administração local do Estado estende-se a todos os municípios, está representada a todos os municípios do país, mas o IGCA não. Mas a questão que se coloca aqui isso é... Isso pode inibir eu ir entregar um requerimento. Vou entregar aonde? Então tem que viajar, parece, do município e ir no outro ou no... Mas, a questão que estamos a levantar é... Esse requerimento deve existir ou não? Porque eu digo, se a iniciativa é do Estado... Porque é que são as comunidades que têm que fazer? E o modelo desse requerimento, ele sugere já um modelo, vocês receberam? Pois. Sim. Porque aqui são duas questões. Não, mas vamos olhar. É pertinente existir esse requerimento, que é a comunidade a tomar a iniciativa? Vamos olhar profundo. Ou é o Estado a desencadear o processo, ir ao encontro das comunidades vamos que já existem? Vamos olhar para o fundo da questão. O epígrafe desta proposta diz que reconhecimento exatamente da posse, não é? Provavelmente quem terá maior interesse que a posse seja reconhecida é a pessoa que está lá a habitar, nunca o Estado. Por quê? Porque pode ter medo de conflitos, de receberem as suas terras. Portanto, é a comunidade que está mais interessada de iniciar e conduzir um processo para reconhecimento da minha terra que eu tenho do que o Estado. Yeah. Ou não? Bernardo, tem lógica. Muito longe. Não, só mais interessadas são as comunidades, exatamente. Com certeza. O Estado, desde logo, já reconhece. O Estado já reconhece. O Estado já se reconhece. Eu quero ver protegido esse reconhecimento que o Estado dá, melhor eu manifestar. Não, porque... para que, em caso de expropriação, em caso de, sei lá, conflitos, eu tenho já reconhecido esse... Sim, este é outro lado. Com algum documento. Porque há um documento, um tipo de reconhecimento. Aquele tipo de reconhecimento que já está aí anexado, é aquele documento que deve ir à comunidade e convenções obrigatórias. Eu não sei se é importante ou não a existência desse reconhecimento, se é fundamental. E vamos ver no fim disso tudo por quê. Porque o que se está a relevar aqui é a forma. Explico mais tarde. Portanto, queremos. Porque essas comunidades já existem e não vão precisar, portanto, não é o documento que vai relevar para o seu reconhecimento. Sim, não releva, Bernardo, mas para todos os efeitos legais, de qualquer forma, o Estado reconhece o costume, não é? Mas em termos de hierarquia das normas, o costume não está no topo da hierarquia das normas. É o direito positivo, não é o costume. A paridade agora na Constituição. Ok? Sim, mas mesmo assim, o direito positivo ainda é mais forte que o costume. Ok? Yeah. Está bem, mas isso é outra discussão. Vamos lá ver. Bem, um requerimento que as comunidades devem dirigir e a confusão dirigir a quem? A autoridade competente, que não está aqui. Porque o nosso questionamento tem de ser mais concreto. Por isso é que antes eu disse, quem é? Temos já de definir antes quem é o órgão competente. Aqui já estamos a sugerir mesmo a administração ou a autarquia. Tá bom. No caso de aceitarmos o requerimento, conforme o Bernardo. Exatamente. Mas, Bernardo, então é isso. Então vamos avançar. É isso, a quem colocou aí? Isso é tudo, não vem, não vem no documento? Vem no documento. Isso é deles. Então, esse competente já submetendo o IGCA à administração, ou não? Não tem. Yeah. Está claro, então? Está a propor. Esse texto é deles. Ah, ok. Então, a propor. Agora, esse negrito, a vermelho, eu é que meti só para levantar a discussão. Yeah. Eu acho que pode ser também submetido ao IGCA com conhecimento da administração. Eu acho que, mas a administração municipal, de facto, é o primeiro passo, não é? Sim. Yeah, em razão certo. Até da proximidade territorial, quem certo. Conhece mais as comunidades dentro do seu município, não é? É o administrador municipal. Eu acho que faz mais sentido que seja a administração local, yeah. Quer do Estado ou da autarquia local. Essa seria mais ou menos a ideia. Mas a experiência atual hoje, eu vejo nas administrações municipais técnicos de topografia e tudo mais, o papel delas tem sido esse, né? Quando vão uma localidade, identificaram. Faz parte da IGCA. Ah, o técnico faz parte da IGCA. Okay. E está lá, está na. Não, o IGCA não está presente. Não, as administrações municipais hoje têm técnico de topografia, que normalmente tem que fazer. São do INOT. São do INOT. Yeah. São do INOT, não são do INOT. O IGCA também são tem. Não, já fiz muito trabalho. Sim, sim. Uma técnica, aliás, do IGCA. Mas vinha vinda do AMP. Vinha do município do AMP. Ah, do AMP. Ok. Para acompanhar os trabalhos. Okay. Bem. Vamos lá, mande. Aqui no AMP. Quatro? Não, já fomos. Aonde? Não, número 4 daquele artigo mesmo. Daqui a pouco. Aí onde está? Número 4. Ah, o número 4. O número 4 do artigo que estamos a analisar. Aqui? Até não é? Pois é. Não, ali o número 4. Não é? O documento deve ter a validação e assinatura das instituições do poder tradicional e. E esse I.O. é o Bernardo que colocou, não? Não, caro amigo, isso tudo é deles, eu não mudei. Sim, não, porque... Só que estiver a verde é que é meu. Ah, o que okay. Está vermelho, eu só chamo a atenção para o que está ali. Quer dizer que o O é uma possibilidade de vir a ser também os líderes da comunidade. Porque parece que o entendimento é que o principal mesmo é a autoridade do poder tradicional, que tem que duas coisas que ele vai fazer, assinar e validar. Eu acho que para validação, até se calhar devia ter um encontro entre as autoridades tradicionais e os líderes da comunidade. Para validar, depois de validar, assina. Talvez a assinatura pode ficar com o líder tradicional. Yeah, pode ser. E aqui o Ala levantou uma questão importante. Para já eu não concordo com esse requerimento. Porque já existe um documento com menções obrigatórias para ir na comunidade, junto com o processo do DRP, que vai dizer quem deve, que famílias é que devem ser. Já está lá. Esse requerimento para mim é multiplicar. Mas, de todo modo, assim como ela disse, esse poder tradicional aí é complicado. E eu ontem, anteontem, quando saí do Lubão, já me disseram, e vamos encontrar lá para frente, em algumas comunidades. A própria comunidade é que elege quem são os membros, tá vendo? Aquelas pessoas que vão assinar o documento, o requerimento. Okay. E eu perguntei, mas membros, porque se a autoridade tradicional é o órgão com a capacidade, personalidade jurídica e capacidade judiciária, como bem sabe, é a que representa a comunidade, portanto é juízo quem representa a comunidade nessas coisas. A autoridade tradicional. Por que estão a dizer é a comunidade que tem que eleger se o coisa já está lá? O soba, a volta dele tem os séculos de imagem. Será não. Há sobas que o Estado é que os colocou aí. Portanto, e a população não concorda com esses sobas. Até porque muitos deles não estão legitimamente, está vendo? No gozo. Então, como não são sobas, na verdade, são postos pela. Muitos deles são chefes de. Quê? Eu que é o cadeiro que me passou. São chefes de. Ou comitês, uma coisa assim, uma coisa assim, CAP, né? Uma coisa assim, ele é só para pronto, ter fardamento, mas e a comunidade não concorda. Então, por isso é que eles põem de lado o sol e eles elegem as pessoas e não. Então, essa questão tem de ser bem revista, essa aqui. Isto tem de ser bem estudado. E uma recomendação acho que tem de sair, hein? Que quem tem. Qual é a maneira de estabelecer a legitimidade das assinaturas em um recommend? Yeah. Pode ser anexado realmente. Sim. Uma lista das famílias afetadas ou qualquer coisa. Uhum. E ali também tem de acertar que aspecto do género está mencionado. E a senhora? É, porque é assim, eu bati sempre na tecla de que nas comunidades tradicionais, eu nasci na minha comunidade, às vezes o que conta não são as pessoas, é a história em si do território, porque as pessoas foram passando. Por isso é que na LOTU, Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, está lá aspectos importantes quando se faz o cadastro ou o DRP, são aspectos coreográficos. Aspectos coreográficos são aqueles que atendem a situação, a historiografia da comunidade, a dinâmica, enfim, tudo isso, os aspectos todo cultural. E você, a comunidade, o bilhete de identidade da comunidade não são apenas as pessoas. Você vai encontrar já cemitérios. E eles vão ter que contar, esse cemitério X, aqui está o primeiro soba, aqui está o fulano, aquilo são elementos. São menções obrigatórias, porque as comunidades que vão ser reconhecidas não são essas comunidades de pessoas deslocadas nesse período de guerra, não. E é por isso, na legislação funerária, mesmo está claro, tem de ser aquele soba mesmo que cumpriu com o ritual, está lá. Então aqui, nas menções obrigatórias, naquele documento que já temos, acho que isso não será muito problema, não sei, mas vamos depois discutir. Uma coisa que queremos partilhar, nós fizemos uma recolha dos regulamentos dos 6 ou 7 países na região, hein? Namíbia, Moçambique, seria interessante. E queremos partilhar, porque isto, claro, é um assunto que foi estudado em muitos países e há uns bons. Yeah. Práticas aqui na região, né? Simplesmente aproveitar. Yeah. Bem, então quanto à instrução, isso tudo é deles também, não mudei nada. Com o requerimento para o reconhecimento será junto dos seguintes documentos: fotocópia do BI, assento de nascimento do representante da comunidade, descrição do uso que será dado ao terreno, descrição do uso que será dado ao terreno, para já isso não faz sentido. Não faz sentido para mim. Depois, seu representante não possui bilhete de identidade, faz-se por meio de outras coisas. Ali, para aquela aqui, quiser tirar. Esta aqui? A princípio que o próprio Banco Mundial está a defender em termos das normas que promoveram realmente das boas práticas. Recomendaram que os direitos das comunidades tem de ser igual dos direitos do empresa dos individuais, hein? O direito do uso tem de ser, não pode ser restrito, hein? A comunidade tem de ter o mesmo direito do que uma empresa, um fazendeiro, porque senão estas vão ficar congeladas. Não sei se é isso que o senhor está a dizer, mas está a tentar mostrar que dentro da comunidade existem famílias com interesses econômicos também diferentes. Yeah. Eventualmente, alguém queira se desanexar desse direito coletivo para um direito singular, como um particular tem. Isto é um outro princípio. Ou dentro desse mesmo direito coletivo, fizer o uso diverso da comunidade, é isso? A questão que o senhor não levanta é que não pode haver discriminação relativamente ao uso. se for para um empresário, a descrição que tiver do empresário também tem que ser a descrição que vai ter para o coletivo. As terras, é uma finalidade. Estas terras das comunidades não podem ficar congeladas com restrições que ninguém, nenhuma outra entidade tem. E também a recomendação do Banco Mundial é mesmo aquela recomendação do João Domingos Schenk. Dentro de uma terra designada, pode ser comunitária, pode ser pessoas que têm suas próprias posses individuais reconhecidas. Podem ter seus próprios títulos. Dentro do direito coletivo? Não, é dentro da área. Claro. O domínio último conceito binário, o título para uma comunidade, aquilo confere apenas o direito coletivo e não o individual. Ou seja, não se permite que você tenha um título independente. Não, mas em termos físicos, em termos de área delimitada, pode ser até ilhas, né? Pode ser pessoas que já têm títulos. Né? Mas título de reconhecimento ou título de concessão? Títulos de ocupação ou títulos de. Aqui nós só temos dois direitos de superfície. Mas esse não se exerce. Estou a falar no nosso contexto, né? Nós, se queremos mudar isso, agora temos de dizer, bem, o direito que existe agora para o domínio do conflito binário é coletivo. Eu sei. Há diferentes usos, consoante, diferentes costumes. Mas as suas recomendações... Cada comunidade, o uso aqui é diferenciado. É segundo o costume de cada comunidade. Portanto, descrição do uso, isso nem faz sentido, porque até naquela sugestão que eu disse anterior, o objeto do reconhecimento, não é? Sim. Ou caça, ou pesca, ou não sei o quê. Isso é objeto do reconhecimento para o direito coletivo. Agora, isso varia. Agora, esse aspecto que o Alan está levantando pode ser muito importante, mas o seu enquadramento na nossa legislação fundiária é revisão. Então, se querem sugerir. Isso é para dar a possibilidade de mudança do uso da terra, como a evolução da tecnologia para a mudança ambiental, para várias razões, né? Para a mudança de liderança na comunidade. Eu não sei, há várias razões que o uso da terra pode mudar. E acho que é perigoso para congelar o uso. Por isso é que eu disse. O Estado vai titular as comunidades para quê? Porque para nós, o nosso entendimento é que o fim de tudo isso é o desenvolvimento das comunidades. Como é que essas comunidades podem desenvolver? Essa é a grande questão. Pode ter um título dentro do direito coletivo. Se a primeira discussão já falamos, a insegurança de posse não é apenas por falta de titulação. Então o Estado quer titular porque eu já sei que há muitos fatores que depois amanhã vão permitir que eu já não pratique esse tipo de agricultura, seja outro tipo de agricultura, ou então não pratique mesmo agricultura, desenvolva uma outra atividade, portanto, que não tem nada a ver com o costume, porque temos de desenvolver. E depois, se calhar não é por minha vontade, mas por fatores de ordem climática ou outras razões, né? O mundo se desenvolve. Então, como é que vamos acomodar isso tudo dentro do direito coletivo? Essa é a questão. Que as mudanças no contexto, no ambiente, podem levar com que as comunidades tenham um destino diferente às próprias terras, que atualmente. Claro! Isso tudo está em mutação. Então, isso é uma reflexão que estamos a levantar. Isso também é tudo deles. Qualquer outro documento com fotografia atualizada, impressão digital, assinatura, tal. Nome completo, sexo, filiação, data. Eu, para mim, isso é muito relevante. Por quê? Porque a ideia que se está a passar é que o que vai valer mais é o documento do que a existência física do próprio território em si, com soba e mais. Para mim, bilhete, sem bilhete, o reconhecimento das terras rurais comunitárias tem de ser uma realidade. Sim. Eu estou a perceber a lógica. Agora, os membros integrantes. Sim, os artigos que devem ser fixados nesta proposta devem estar de harmonia com aquilo que é o próprio costume. Costume é o quê? É uma prática reiterada que uma dada comunidade tem, que aquilo se adota como uma regra. E não é escrito. Não está escrito. Você vai nas comunidades rurais, por exemplo, eu mesmo quando vou lá no meu avô, eles sabem onde é que é a terra de cada um. Não precisa escrever, não, eles sabem lá, a tua terminou aqui, do teu avô. Essa não é tua. Aí nessa árvore que está aí já não é tua, é do outro. Então, o texto deve se conformar exatamente a essa questão para evitar que se dê mais ênfase às questões administrativas e burocráticas do que exatamente aquilo que são os costumes já regra das comunidades. Não sei se estou aí na visão do governador. Sim, eu acho que é por aí. Mas isso pode ser acautelado por aquilo que o Ala já falou. Desde que a região tem no seu cadastro, não é? O território reconhecido já está cadastrado. Então, pode ser indiferente a existência do papel dessa natureza. Aquele que não tem terrenos cadastrados, o que é que deve se fazer? Não, mas todos têm de ter a descrição, a memória descritiva do território. Isso tem de existir. E é isso que fica lá no cadastro. A tua terra como é que se chama? Chama-se Ndumbo, não é? Ou chama-se não sei lá, Quilembo, ou chama-se não sei que Catumbela. A memória descritiva desse território, ele já conhece as suas fronteiras tradicionais, já fizeram o levantamento dos rios que existem, montanhas, a história do sobado, tudo está lá e está lá no corpo. Isso é que é fundamental. Bem, em caso que há conflito, por exemplo, entre duas comunidades, conflito da fronteira entre duas comunidades. Não, isso é que nós. Bem, estamos a vasculhar certo artigo por artigo. E essa situação não está aqui. Os conflitos comunitários e intercomunitários devem ser, estou a falar no geral, no segundo que está lá, devem ser, portanto, dirimidos localmente. Porque eles, antes de fazer as delimitações, eles vão ter que depois chamar as comunidades vizinhas. Epa, como é que. Não, fronteira tradicional zero esse. Não, epa, é aqui, não, puxa aqui, puxa ali. Vão ter que se entender. Se não se entender, tem que levar o caso, segundo a lei, portanto, internamente. Se não for dirimido, leva-se já às instâncias superior do Estado ou das autarquias locais. Mas se acharmos que aqui nesse processo, está vendo, Manu? Porque o problema aqui é nós discutirmos o que é já nosso, o que achamos, o que é que queremos que entre aqui. Será que essa situação que levantou entra já aqui na fase? Onde entra DRB, ou não? Está vendo? Isso é que é importante. Porque não vi nada sobre a resolução de conflitos assim, aqui já nesse documento que recebemos. Temos que pensar nisso. Yeah. Esse é um caso que existe. Yeah. Depois, o DRP é precedido de uma ação de sensibilização a ser efetuada pelos técnicos do IGCA. Eu também já disse que aqui não é só técnicos do IGCA, nós estamos em todo o território, acho que isso não faz sentido. Eles não faz sentido. Abordar as autoridades tradicionais e a comunidade sobre a intenção e os termos de reconhecimento. O que é intenção e o que são termos de reconhecimento? Por isso é que eu meti a vermelho. Não sei o que é isso. Abordar as autoridades tradicionais e a comunidade sobre a intenção e os termos de reconhecimento. A auscultação das autoridades tradicionais. É o ponto prévio, condição ali acima com a norma. Toda intervenção, mesmo o Estado, quando for para as terras rurais comunitárias, a primeira coisa é a auscultação. O procedimento é este. Então não se vai questionar mais a intenção ou o termo de reconhecimento. Eu não estou a entender isso. Bem, está lançado. Aí no ponto, uma vez que eles advogam sempre o IGCA, não seria bom acrescentarmos seus parceiros, uma vez que eles não estão em todo o território. Exatamente. E eles insistem, sim, IGCA, sim. IGCA. Não, IGCA também no fundo, porque se calhar há um dinheiro para essas ações, sensibilização, só quer ser o dinheiro para eles. Só tem de ser, sim. E isso no contexto de desenvolvimento sustentável. Não pode existir exclusão. Todos os atores interessados ou envolvidos, não é? Aqui, todos têm de entrar, mesmo os líderes comunitários, alguns, podem entrar nesse processo de sensibilização, equipas integradas. O discurso agora é este. É para você, especialista nisso. Esse mais velho conhece a história. Então, como é que essas equipas de sensibilização devem ser integradas? Não se pode hoje inventar que isso seja efetuado só por técnico. Eu não sei se os técnicos do IGCA dominam tão bem a ferramenta do DRP, que eu acho que não é um instrumento que é muito familiar e tem uso nessas instituições. Não, daí, eles não usaram isso. Daí que eu acho que vale a pena constituir-se uma equipa integrada, multidisciplinar, integrada. A administração municipal, sim, sim. Que no DRP vão ser levantadas questões socioeconômicas muito importantes. Sim, socioeconômica, política, antropológica, não sei o que, tudo, é muita coisa. Melhor algumas dessas informações é para a administração. Exatamente. Tá, como é que quem vai conduzir a ação de sensibilização são os técnicos, são os técnicos do IGCA? Que nem estão nos municípios. É longe, nem estão lá, é muito importante. Nem estão lá. Estamos aqui a defender também. Agora, quem tem técnicos do IGCA? As administrações municipais têm técnicos? Não tem. Tem os inoto. Ah, inoto, sim. Para a urbanização. Ah, okay. O IGCA está nas províncias, nas sedes provinciais. Tem aqui uma sugestão dos nossos colegas. Quanto à composição das equipas, que não tem nada aí na proposta. Aqui as equipas devem ver, serão compostas por? Na proposta não tem nada. Não tem nada. Mas aqui está na proposta dos colegas do AMBO. Quanto à composição da equipa, ela pode estar composta por representantes da administração municipal, de preferência da área do ordenamento do território. Sim, senhor. Representante do IGCA, caso necessário. Representantes das associações de camponeses existentes nos municípios. Uhum. Representantes de ONGs interessadas. E representantes das associações que representam os interesses da mulher. Ok. Essa é a proposta dos colegas. Podemos considerar e podemos olhar também para outras contribuições, né, que estão a rolar aí. E depois diz assim, após a realização do DRP deverá ser realizado. Olha, isso eu não mudei nada. Assim eram os autógrafos, estão mesmo aí também. Recebi assim mesmo. Então não mudei. Isso é deles. Depois, que subsequentemente seja produzida uma ata de validação. Epa, isso é a construção de uma norma. Veja, que subsequentemente seja produzida uma ata. Isso é recomendação ou... já me vi coisa bem. É muito trabalho. Eu sou metido a vermelho, porque as nossas contribuições têm de ser mesmo, têm de ter cabeça, tronco e membro. Vamos apresentar um estado de coisa mesmo, bem pensada, com calma, epa, não é assim. Porque nós questionamos se isso saiu de uma comissão. Que me desculpem, mas se é de uma comissão ou uma pessoa que fez e atirou-nos assim. Pronto. Mas nós teremos reunião depois desse documento. Não é também no sentido de entender. Teremos uma reunião não, técnica. Ou vamos lá testar esses banheiros se percebem alguma coisa. Não, teremos uma. Nós vamos produzir a nossa parte. Porque eles depois vão nos convidar para uma reunião técnica. A Rede Terra estará presente. Sim, mas eu acho que a ata de validação deveria ser produzida não pelo novamente IGCA. O grupo. Não, por todos aqueles, não é? É que integra no âmbito do DRP, não? Sim, sim. Exatamente. A comunidade até participa. Podem submeter ao IGCA. Ao IGCA, sim. O IGCA, sim. Seria assim. E o IGCA só vai instruir o processo. Delimitação do terreno. Consolidados os fatores de identidade. Os fatores de identidade da comunidade. E havendo consenso sobre os limites com as aldeias, o IGCA deverá. Estão vendo? O IGCA deverá fazer. Bem, isso é mesmo com eles também. Não, mas isso também é aquilo que nós já falamos. Por exemplo, a DW tem uma ferramenta exatamente para isso. Então, é bom, soluções integradas, onde não há exclusão de ninguém, desde que a pessoa tenha capacidade ou a instituição tenha ferramenta especializada para isso. Não é só o IGCA, todos devem entrar. Sim, mas depois elaborar troquis aí é o que mediu o S. Aqui, olha para o documento oficial. O elaborar croquis, o S é o que coloquei aqui. É, tudo que é croqui, veio só croqui, croqui, croqui, croqui. Eu meti croqui. Esse é o computador, esse é o computador. Já, já. Nós amigos, temos água aí. Localizar isso é memória descritiva. Informações e pareceres. Naquele slide. Não, nós estamos a analisar, é análise pela crítica também. Né? Sim, exatamente. Desde a forma, o conteúdo. Desculpa. O slide anterior, aí refere-se mais ao IGCA que deve fazer tanto o croqui como a georreferência, porque é a instituição ideal para isso. Então, pode aparecer uma outra instituição que vai fazer, pode não ser validada. Se aparecer uma outra instituição e fazer isso, então terá que levar, se calhar, para IGCA validar. Sim. Aqui, meu caro amigo, a delimitação dos terrenos é uma competência exclusiva. Tem razão. Mas é uma competência exclusiva, está assim na lei. A menos que a gente altere isso. Entre outros, desde que autorizados pelo próprio Ministério. Porque o Ministério é que vai autorizar o IGCA contratar um serviço especializado para isso. É o que a lei. Estás a ver? Excelente. Exatamente. Outros podem entrar. Mas ao entrar, tem de existir um documento que diz que o Ministério autorizou o IGCA para não ferir a esfera da sua competência. Outro, é assim. Essa é uma discussão que nós já tivemos aqui com intervenções das ONGs, né, nesses trabalhos todos. Ah, não, fizemos o trabalho com o IGCA. Sim, fez o trabalho com o IGCA. Mas o Ministério autorizou o IGCA a intervenção nesse processo para entrar na esfera exclusiva da sua competência? Não. Bem, informações e parceiros. Autuado o requerimento, tem de prestar atenção em tudo, nos conceitos e afim. Autuado o requerimento e realizado o DRP, são prestadas as informações omitidas e emitidos. Eu não sei se é assim que está lá no documento oficial. Me pareceu estar omitidos aqui. Confira, faz favor. Está omitidos ou emitidos? Emitidos. No documento oficial? Ok. É, os pareceres que devem incidir, nomeadamente, sobre... Não, emitidos. Só a expressão autuada que já será... Depois, a adequação do terreno, aproveitamento que nele se pretende realizar. Informações e pareceres. São prestadas informações que devem incidir sobre a adequação do terreno ao aproveitamento que se pretende realizar. Eu não sei porque não meti isso a vermelho. A adequação do terreno ao aproveitamento que nele se pretende realizar. Isso não faz sentido também. Não faz sentido porque a adequação do terreno ou o aproveitamento, porque aqui o aproveitamento é segundo o costume. Agora, como se vai adequar a adequação do terreno ao aproveitamento? E, quer dizer, vamos ter que dentro, se calhar aquilo é conceito, recomendação de qualquer mulher. Se calhar. Não sei. Então, depois vamos ouvir na reunião os especialistas que fizeram isso. Se calhar nós, que eles tenham razão do que nós. Sim, mas pode interrogar isto. Yeah. Interroga-me a linha A. Interroga-me a linha A, porque pelo menos não. Nem na letra, nem no espírito da tua legislação fundiária, isso não faz sentido. O que é que aconteceu? A interrogação. Onde é que vem? Não, mas como já temos a ter o registro, depois fica. Fica alguém vai ter que ter trabalho de ouvir tudo e. Ah, ok. Sim. Acho que está a circular. Depois alguém vai... Vocês têm a vossa lista? A nossa também está a circular. Né? Depois alguém vai ter que ouvir e registrar todas as alterações. Exatamente. Se calhar vamos partilhar isso. Vamos partilhar isso para nós também fazermos as nossas anotações. Ah, ok, muito bem. A existência de direitos de terceiros ou qualquer conflito sobre aquela parcela de terra. A questão que o Manongo levantou, se calhar entra já mais ou menos aqui. Informação de... Para emissão de pareceres, não sei o que, o IGCA deverá remeter o expediente no prazo de 15 dias. Isso não devia ter um articulado, uma coisa própria sobre os prazos, um artigo assim independente, né? Prazos, né? Sim, sim. Não é? Exato. Yeah, devia ser independente, mas entrou nas informações e pareceres, acho que nem faz sentido. Yeah. Como nada, chamamos uma entidade legal ou certo os terrenos de verão da tratamento. Devia ter um outro artigo com os prazos. Já? Epa, então depois faço essas anotações aí. Mas o que eu quero falar é um artigo assim, por favor. Ah. Que é a decisão do reconhecimento. Decisão do reconhecimento, exatamente. Yeah. Eu não sei o que é inconveniente aos interesses do Estado. Aonde está? Onde está? No número 2. Que a autoridade concedente pode negar a concessão sempre que okay. julgue inconveniente. Isto é muito subjetivo, ok? E vai ficar muito dependente do poder descritivo da autoridade concedente. Quer dizer, sempre que ele julgue, meu caro, o que é inconveniente? Meu caro, agora, aquela situação que eu disse anteriormente é aceitável. Veja, mas... Ou mais longe ainda, qual é a razão da autoridade concedente negar a concessão a uma comunidade que submete um pedido para reconhecer o direito dele? Porque para é aquela questão, porque para eles são os documentos que valem, não é a comunidade. Não sei se estão a ver. E depois, meu caro amigo, estamos a falar do reconhecimento. Esse documento veio de uma instituição do Estado, que tem essa competência. Mas aqui está a dizer, os termos são esses. Apreciação da autoridade concedente. Terra rurais comunitárias é reconhecimento. O órgão tem de ser órgão de reconhecimento. Mas eles aqui dizem autoridade concedente para aprovação. Não sei se estão a ver essa confusão. Desde o início, nós estamos em terras que não são passíveis, não estão sujeitos à concessão, mas sim ao reconhecimento. Mas eles aqui estão a fazer confusão. Não tem reconhecimento. Então, essa aqui, não sei que tipo de aprovação. Esse órgão concedente já não pode existir aqui, não deve existir. Porque tem de ser órgão do reconhecimento. Por isso é que eu disse, esse documento tinha já de definir quem é o órgão de reconhecimento. Por isso estão fazendo muita confusão entre órgão de reconhecimento e órgão de concessão. E depois no 2, aí tem muita razão. Autoridade concedente, veja só, pode negar. Mas não estamos no âmbito das concessões, mas é do reconhecimento. Autoridade pode negar. Qual é o fundamento da negação? Porque toda negação no âmbito do direito administrativo tem de ter algum fundamento. Tem uma necessidade de prova. A concessão sempre que ajuda. O poder discricionário quer dizer isso aqui, qualquer um pode dizer não, é pá. Mas quem vai negar? A primeira questão é essa. Quem vai negar? Se não temos, aqui não está definido. Quem é o órgão legalmente competente para efeito do reconhecimento? E se você vai negar, tem que ficar claro em que situações e não dizer que julgue. Exatamente. Não posso sempre julgar de acordo com o meu interesse. Uhum. Não posso sempre julgar quem é inconveniente. Não conceder. Mas você vai negar o título de reconhecimento a uma comunidade que o Estado já diz que aquilo é uma comunidade tradicional. Mas ainda diz que porque elas no fundo já estão identificadas. Ou prejudicial a terceira. Então se é só da título. A terra comunitária. E a comunidade, por exemplo, está a solicitar o reconhecimento, então que terceiros é que vão ficar prejudicados? Se calhar são os fazendeiros. invadir as terras dessas comunidades. Aí entra a marca dos conflitos. Aqui temos de ter uma ferramenta de gestão de conflitos. Aí está. Está vendo? Bem, aqui, meus amigos, isso aqui temos de mudar já. Isso é urgente mudar. Olga, o concedente não existe aqui no Fórum do Conhecimento. E o nome? Após a aprovação, a entidade competente emite o título de voto. Pronto. Depois, a força probatória. O despacho a que se refere o artigo anterior faz prova em juízo ou fora dele da identificação do terreno e das situações que nós tivemos que levar. Já disse convosco. Eu não entendo nada disso. Não sei, é preciso levar isso em juízo, né, para efeito de prova. Em caso de haver algum conflito, aquele título que eu estou dizendo de reconhecimento, que o concedente. Que para eles é o concedente. Exato, pode servir como prova, em juízo. Registro predial. A autoridade concedente continua sempre com a autoridade concedente, em nome do reconhecimento, veja só. Deve promover oficiosamente, por favor, oficiosamente, o registro do facto constitutivo do direito reconhecido na conservatória do registro familiar da situação do terreno. Ver como ficará a questão dos custos. Meu Deus. Isto não é possível. É aquilo que eu disse anteriormente. Aqui, por isso, era importante mesmo dizer, naquilo aí que eu disse, não, esse artigo é independente, para dizer, a intervenção nesse domínio é gratuita. O Estado não se paga nada. Então agora não se pode dizer como ficará a questão dos custos. Bem, a comunidade titular do direito fundiário reconhecido tem, aqui acho que tem, igualmente a legitimidade para querer o registro. É, acho que é tudo, né? É tudo. Bem. Nós já estamos a conversar e podemos continuar a conversar. Sim, podemos continuar a conversar porque eu nós vamos poder, vamos depois reunir essas ideias todas. Mas ainda assim tenho muitas inquietações. Porque não sei para que se pretende dar título às comunidades. Eu sei da importância que representa. Mas qual o fim último que se pretende proteger? Evitar os conflitos nas comunidades, não é isso? O problema é, para mim, o mais importante. O mais importante, se é o reconhecimento dessas terras rurais, o mais importante é exatamente aquilo que eu disse aqui antes. E eu recuo mesmo. Para mim, o mais importante. Por isso é que era. O governo, né? Faz descanso. Sim. Por que o Estado reconhece? Por que o Estado reconhece? O que é que tem que reconhecer? O Estado podia ter dito, não reconheço. Já sabemos até da propriedade original do Estado. Mas ainda assim o Estado diz, reconhece. Quer dizer que esse direito preside. São comunidades até que preexistem ao Estado. Qual é o fundamento do reconhecimento? Por isso é que eu digo aqui. Já, sobre o custo que é tão questionado. Por isso é que eu sugiro que deve existir um artigo desse. Para aclarar. E depois, órgão competente para o reconhecimento, para não fazermos aquela confusão concedente reconhecimento. E depois, a finalidade do reconhecimento. Será que é mais ou menos isso, respeitar e valorizar as identidades locais, as memórias, o patrimônio histórico-cultural do país, se olharmos um pouco para aquilo que está no artigo 87 da Constituição da República? Ou não? Aí é que está. A finalidade do reconhecimento é para que valorizarmos isto aqui e tal, isso ou não? Porque amanhã, bem, tem título, mas depois o Estado diz, não, mas tem título é por há um interesse público. É para descobrirmos que aqui há um achismo que queremos explorar. Yeah. Até porque a teoria em matéria de desenvolvimento não coincide com os valores da sustentabilidade, mas sim do crescimento econômico. A teoria claramente é esta. A menos que alguém me venha contrariar. Portanto, o Estado vai dizer, não, epa, eu, apesar do título que tenho, eu tenho de explorar esse recurso. Porque são meus recursos mesmo, também não são vossos. Porque os recursos naturais são do Estado. Não importa se estão integrados nessa comunidade. E a terra é um ativo econômico para que as pessoas se desenvolvam. E é querida de cidadania. Então como é que isso vai dialogar? A minha questão é essa. Dar títulos para proteger o quê? Os conflitos sempre existirão. Não só em razão de um fazendeiro que vem, mas temos já conflitos também intracomunitários. É preciso que se arranje uma ferramenta de gestão desses conflitos. Mas o que é que queremos proteger com o título? Assim, o conhecimento visa a garantia da sustentabilidade dos diferentes sistemas rurais, desenvolvimento comunitário ou não? Porque já falei, desenvolvimento comunitário. Isto aqui não tem nada de política que diga que o Estado quer desenvolver as comunidades tradicionais. Não há. Então, temos a oportunidade agora de sugerirmos ao Estado que se pronuncie, não é? Mas sobretudo sobre o desenvolvimento comunitário. Porque elas estão muito empobrecidas e não há nada, pelo menos com indicadores que apontem que, pronto, elas têm um caminho para andar. Porque simples titulação não interessa, desde que pobres, não é? Ou empobrecidas, não faz sentido. Vocês tiveram a preparação desse documento ou o Ministério preparou sozinho isso? Não, este aqui, este que recebemos, nós não participamos. Mas nos convidaram só para entregar-nos para contribuir e depois termos uma reunião. Porque essas coisas de dar contribuição é sempre bom ver das pessoas que colocaram isso. Qual, o que é que está por detrás de cada um dos articulados que está aqui? Porque só vai ser na reunião. Yeah, a pessoa vai tirando interpretações, eu não sei qual o espírito que eles usaram para alguma das coisas. Eu aqui nem pelo espírito nem letra não consigo entender. Mas acho que a iniciativa é boa de ouvir a sociedade, né? De ouvir outras opiniões. E tem aí um leque de questões já que podem ser bem aproveitadas, quer que o Bernardo trouxe na proposta, quer algumas ideias que saíram daqui. Também estou a ver nos e-mails que o Bernardo mandou, há muitas pessoas que estão a comentar, né? Há mais uma ainda que comentou há bem pouco tempo, que é o Batuque, seu Batuque. Ah, Batuque. Fia Batuque, isso talvez não mandou no e-mail correto. Está no lugar. Voltou a reencaminhar os comentários dele, tá? Acho que com isso depois do encontro pode ajudar. Ainda vai ter um encontro, né, ouvir um outro encontro com a União Europeia. Sim, mas antes disso também queremos ver se mesmo a Federação Luterana também está interessada em produzir um outro documento à parte deste aqui, que eles mandaram, com os principais comentários ou ressalvas ao este documento. Muito bem. Bem, para mim, quanto à apresentação, é tudo, então... Eu quero fazer um reparo no B do quarto. No? B do artigo 4. Ah, ok. Deixa-me lá ver... Escolta a parte. Diz do testemunho de dois cidadãos nacionais, da responsabilidade... Essa aqui? Uhum. A descrição do uso? Sim. Não, não. O B. B. B diz do 4. Do 4. Quatro. Este. Não, não, não. Sim, para nós está diferente. Está diferente? Está aqui nós para o estudo. Ah, não, é tá mesmo esse. Mas tem aqui um outro. Já, é aqui. Ah, aqui. Okay. do testemunho. Nacionais. Ah, ok. Que possuem um direito de identidade e que atestam sobre o sistema. Eu acho que ali, eu sugiro aqui, que é acontecer. Quando já dizem de reconhecida idoneidade, eu acho que já era suposto o apoio de princípio da cultura local, da língua. Exatamente. E não exatamente. De identidade. Será exatamente. Esvaziar exatamente. A força de concordo. Quem tem idoneidade. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Concordo. Sim, é uma recomendação que nós vamos depois. Yeah. Porque se já é de reconhecida a idoneidade, então já não é o bilhete mais que vai. Não. Porque o bilhete é papel. Sim. Eu gostava de isso. Bilhete é papel. Eu gostava de nessa língua. Diga-me. Nessa cultura. Sobre ela. Isso não vai. Sim, ele vai terminar. Tá, já terminou. Exato. Eu gostava de perceber qual é a posição da Rede Terra. Uma vez, quase todo o slide que o senhor Bernardo nos apresentou, há muita coisa aí que não concorda, não é? Uhum. E não concorda, vá se retirar ou tem outras ideias que pode substituir para essas linhas todas que foi subiando a vermelha. Porque se não se substituir nada, o documento vai voltar vazio, né? Muita coisa que havia foi retirada. Não, a posição? Não, tirou mesmo uma palavra da boca. Tirou-me da boca. Mas era da terra que eu. É de dado. É a terra. Por exemplo, capitão, uma série de discussões aqui. É a ser. Que ficaram. E ali esses pontos todos também foram passados. E depois, com mais calma, provavelmente, como diz o João Domingos na intervenção, é colocar isso, fazer um documento de cadeira à parte, com comentários para tirar ou acrescentar outras coisas neste documento que vai depois ser discutido. Isso é. Obrigado. Nós temos ideias próprias. Okay. Temos ideias próprias, mas as nossas não podem prevalecer sem primeiro esse exercício que estamos a fazer. Okay. Então vamos ouvindo, tá? Nós sabemos o que é que aqui mais ou menos deve ser, não deve ser. Porque aqui, desde a forma como recebemos o código, ao conteúdo, nós temos de mudar isso. Para a sociedade, nós temos de. Eles já sabem, a sociedade civil também tem pessoas qualificadas. E isso já é uma realidade. Tendo em conta o nosso tempo, que é escasso, se calhar eu vou dar um minuto ao senhor Bernardo, preferir alguma palavra, depois podemos fechar e continuarmos a analisar o documento e qualquer exatamente. Ideia vamos contribuir nos próximos dias. Obrigado. A última palavra é, primeiro, agradecer também pelo espaço, esse sempre aberto da DW, e por estarmos aqui sempre a falar com alguma, digamos assim, sempre de forma reiterada, se calhar o mesmo assunto, mas sobre diversas dimensões ou outros aspectos. Acho que isso é sempre importante, porque sempre aprendemos alguma coisa, não é? Eu, parece o mesmo tema, mas aprendemos sempre alguma coisa mais. Então, eu acho que espaços como esses devem ser valorizados. E também dizer que há muitas organizações há muitas ONGs no quadro até da própria sociedade civil que sinceramente também deixam-nos de alguma forma apreensivos ou interrogados. Nós espalhamos esse documento a muitas organizações que estão baseadas um pouco por todo o território nacional, enfim, para recebermos contribuições, mas até hoje nada. E eles não esperam por nós. Nós, até que o meu caro João Domingos também convidou muitos membros da sociedade civil, instituições e tudo, para que pudéssemos estar aqui. Casa pequena, nossa tradição, não é sinônimo de que para vocês não podem vir. Podemos ficar aqui todos a olhar para recebermos contribuições, mas também não compareceram. Talvez é a hora. Então fica tudo complicado assim. Amanhã depois virão reclamar que não. É para receberam o documento, mas nós não participamos, a lei saiu, tá, mas é essa lei que vai sair. Se não merecer a nossa contribuição agora. depois não tem mais outra oportunidade. Então, muito obrigado. Contudo, como o vídeo fica no nosso, na nossa página do Facebook, se houver outras comentários, depois sim, vamos muito reportar o senhor. Muito bem, senhor. Obrigado. E agradeço a todos, né, pela presença e o senhor obrigado por aceitar o desafio também de estar aqui no fim de semana, ou começo do fim de semana. E desejo a todos um final de semana. Obrigado.